Gol em Salvador, aquele cordial bom dia do Gol Noite 96. Bom dia, Gol Noite 96, Naron subindo para o 330. Naron, 330, Gol 96. Ave meia. Gol 896, já em Recife, 12685. Ou 2625, boa noite 96, tchau. Mais, a frequência é 12685. Ah, 2685, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Salvador, muito boa noite, 76746, transfere 210 para 150. Bom dia, sendo identificação, DSV, a chegada. CARI, até 2 mil pés, informe localizador, autorizado LS, 1013, o objeto 6746. Via CARI, 1013, informarei no localizador 67, 1746. Quero ver a frente, Salvador. 0308 0. O 6746, voando Zan agora, senhor, para evitar a formação aqui. Positivo, descendo para 2000, autorizado LS, fome no curso do localizador. Tomara isso. Interceptando o curso localizador 6746 com o campo à vista. 6746, completa a aproximação? Completa, senhor. Chave Torres, 1186. Ou melhor, 1183. 1183, objeto 6746. 1183, obrigado, bom domingo. Largamente. Torre Webjet 6746, com o campo à vista, eu tenho checado. 136, boa noite, tráfego avistado, 1013 no ajuste. Vento 220 graus, 10 nós, atualizado, pouso na 28. Teve pouso 6746. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Sierra November Vito, ciente da Foxtrot. Boa noite, senhor, identificação desse via chegada a Cari. Até 2 mil pés, acuse no curso de localizador autorizado LS1013. Via chegada a Cari, 2 mil pés, Sierra November Vito, 1013. Solo 52, na minha escuta, via taxi Charlie Juliette para o portão 612. Charlie Juliette, portão 612, na sua escuta, 6743.

Nível de transição 0.0, temperatura 2.7 graus, procedimento IED.